O padre Reginaldo Manzotti pretende ajudar o leitor a responder esta e outras perguntas que afligem a alma, com uma linguagem simples e palavras de consolo e esperança. A obra já está disponível na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja ou por telefone 41-3221-6050. Garanta já o seu exemplar. Você também encontra o novo livro do padre Reginaldo Manzotti, Feridas da Alma, nas melhores livrarias de sua cidade. Torne-se um associado. E por que ser um associado? Porque sendo um associado, você ajuda milhares de pessoas a terem a verdadeira experiência com Deus. Sendo associado, você torna-se também um evangelizador e ajuda nossas obras sociais. E você pode tornar-se um associado agora mesmo. Acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou ligue 3315-0033, menu 1. Conheça o mais novo trabalho musical do padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme, Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41-3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Amados filhos e filhas, toda quinta-feira somos chamados a olhar para a Eucaristia e buscar nela a fonte, o alimento salutar de nossa vida. Filhos da Hora da Misericórdia que rezam comigo e acreditam que é na misericórdia do Senhor que venceremos as nossas tribulações. Veja o que está escrito. A Maria lá de Recife, no site www.padrereginaldomanzotti.org.br. Boa tarde, Padre Reginaldo Manzotti, sua bênção. Peço oração por uma graça, para que Jesus interceda junto a Deus e faça um milagre. É uma causa na justiça e também a restauração do meu casamento. Problemas que temos enfrentado de várias formas. Por favor, leia no rádio. E se alguém estiver ouvindo, me coloque nas orações. Maria de Recife, bonito, né? Se confiar à oração de outros. E exatamente isso que nós começamos a fazer quando começamos uma missa. Orai, irmãos, por mim, a Deus. Por isso, nos tornamos intercessores uns dos outros. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Me chamo Marilda Piel de Couro, moro em Guarapuava 1, no Paraguai. Te ouço pela Rádio Católica São Roberto, Paraguai. Venho dar um testemunho de uma graça recebida. Eu e meu marido Júnior somos casados há 13 anos. Tanto ter um filho, eu gerei por 3 meses, mas tive um aborto espontâneo. Meu marido não aceitava adoção por medo, mas na novena da Divina Misericórdia pedi com tanto fervor. E a partir daí, ele começou a abrir-se e aceitar a adoção. E no Natal, padre, recebemos um telefonema. E no outro dia, o Cauê nasceu. Hoje, o Cauê tem 1 ano e 10 meses. Ele mudou totalmente a nossa vida. Ele é a nossa alegria. Obrigado, Jesus Misericordioso, por esta graça. Obrigado, padre Reginaldo, por trazer todos os dias para nós a mensagem de Jesus e que ele nos ama. Seja bem-vindo, padre, ao meu lar. Seja bem-vindo, meu Jesus Misericordioso. Amém, querida.